Ação e reação. 31º programa. Livro do Espírito André Luiz. Psicografia do Legionário Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 7, Conversação Preciosa. Tudo isto aqui que eu tenho lido dá-se no mundo espiritual. Quem pensa que a morte acaba com tudo está redondamente enganado. André Luiz continua relatando a conversação mantida por ele e pelo seu companheiro Hilário com o ministro Sanzio, que estava visitando a mansão Paz. A certa altura, perguntaram ao ministro Sanzio. Eles vêm conversando a respeito do karma, uma coisa que preocupa as gerações. Agora então, que a humanidade saciada e enojada, assim começa a ficar, com o materialismo ateu que não leva a nada, senão a destruição, como ocorre com o fanatismo religioso, leva também à destruição. Começa a interessar-se de verdade pelos assuntos de natureza espiritual que tem a ver com a sua salvação. Generoso amigo Sanzio, poderíamos ouvi-lo de alguma sorte quanto aos sinais kármicos que trazemos em nós mesmos? O ministro refletiu alguns momentos e ponderou. É muito difícil penetrar o sentido das leis divinas com os recursos limitados da palavra humana. Ainda assim, iniciemos o tentame, a tentativa, recorrendo a imagens tão simples quanto seja possível. Apesar da impropriedade, comparemos a esfera humana ao reino vegetal. Cada planta produz na época própria, segundo a espécie a que se ajusta, e cada alma estabelece para si mesma as circunstâncias felizes ou infelizes em que se encontra. Isto conforme as ações que pratica, através de seus sentimentos, ideias e decisões na peregrinação evolutiva. É como diz Jesus, a cada um de acordo com as próprias obras de cada um. Bom, voltando à palavra de Sanzio a respeito do karma. A planta, no começo, jaz encerrada no embrião, e o destino ao princípio de cada nova existência está guardado na mente. Com o tempo, a planta germina, desenvolve-se, floresce, frutifica e também com o tempo a alma desabrocha ao sol da eternidade. Cresce em conhecimento e virtude. Floresce em beleza e entendimento. E frutifica em amor e sabedoria. A planta, porém, é uma crisálida de consciência que dorme largos milênios, rigidamente presa aos princípios da genética vulgar, que lhe impõe os caracteres dos antepassados. E a alma humana é uma consciência formada retratando em si as leis que governam a vida e por isso já dispõe até certo ponto de faculdades com que influir na genética, modificando-lhe a estrutura, porque a consciência responsável herda sempre de si mesma, ajustada às consciências que lhe são afins. A lei da afinidade funcionando aí, reunindo os espíritos que têm pontos semelhantes, grupos de criminosos, assassinos, grupos de gente avarenta, grupo de gente sensual, grupo de gente espiritualizada, grupo de mentes científicas, de gente fraterna, é assim. Prosseguindo. Nossa mente guarda consigo em germe os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis que a surpreenderão amanhã. Assim como a semente minúscula encerra potencialmente a planta produtiva em que se transformará no futuro. Nessa altura, Hilário perguntou inquieto: ministro, não teremos nesse postulado a consagração do determinismo de ordem absoluta? Se trazemos hoje no campo mental tudo aquilo que nos sucederá amanhã, Sânsio, contudo, esclareceu complacente: sim, nas esferas primárias da evolução, observem bem os que estão nos escutando, nas esferas primárias da evolução, o determinismo pode ser considerado irresistível. Nas esferas primárias da evolução, é o mineral obedecendo às leis invariáveis de coesão, e o vegetal respondendo fiel aos princípios organogênicos, mas da consciência humana, a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em função nas forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmo. À medida que o espírito vai evoluindo, a responsabilidade da escolha cresce. Mas é aquilo, não há um ato que não tenha consequência, boa ou má. Somos nós que construímos o determinismo para nós mesmos. Por isso, prossegue Sânsio, embora nos reconheçamos subordinados aos efeitos de nossas próprias ações, não podemos ignorar que o comportamento de cada um de nós, dentro desse determinismo relativo, decorrente de nossa própria conduta, pode significar liberação abreviada ou cativeiro maior, agravo ou melhoria em nossa condição de almas endividadas perante a lei. Mas ainda mesmo nas piores posições expiatórias, inquiri, goza a consciência dos direitos inerentes ao livre-arbítrio? É a pergunta de André Luiz, agora ao Sânsio. Antes quem perguntou foi Hilário, né? Como não? Falou o ministro generoso. Imaginemos um delinquente monstruoso segregado na penitenciária, acusado de vários crimes, permanece privado de toda e qualquer liberdade na enxovia comum, na cela mais degradada, aquela coisa toda. Ainda assim, na hipótese de aproveitar o tempo no cárcere, para servir espontaneamente à ordem e ao bem-estar das autoridades e dos companheiros, acatando com humildade e respeito as disposições da lei que o corrige, atitude essa que resulta de seu livre-arbítrio para ajudar ou desajudar a si mesmo, a breve tempo, esse prisioneiro começa por atrair a simpatia daqueles que o cercam, avançando com segurança para a recuperação de si mesmo. Quer dizer, depende de nós, a melhoria mais rápida ou não da nossa situação kármica deletéria. Temos que aprender a construir o bom karma, o karma do bem. O raciocínio era claro, mas não desejando perder o fio da lição simples e preciosa, indaguei: venerável benfeitor, para nossa edificação, poderemos recolher mais amplas anotações sobre a melhor maneira de colaborar com a lei divina em nosso próprio favor? Dispomos de algum meio para escapar à justiça? Sanzio sorriu e observou: da justiça ninguém fugirá, mesmo porque a nossa consciência, acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Entretanto, o amor infinito do Pai Celeste brilha em todos os processos de reajuste. Assim é que, se claudicamos nessa ou naquela experiência indispensável à conquista da luz que o Supremo Senhor nos reserva, é necessário nos adaptemos à justa recapitulação das experiências frustradas. Olha a reencarnação aí. Utilizando os patrimônios do tempo, sempre o tempo. Mas Sanzio prossegue explicando: figuremos um homem acovardado diante da luta, perpetrando o suicídio aos 40 anos de idade no corpo físico. Esse homem penetra no mundo espiritual, sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz, gastando tempo mais ou menos longo, segundo as atenuantes e agravantes de sua deserção, para recompor as células do veículo perispirítico. E logo que oportuno, quando torna a merecer o prêmio de um corpo carnal na esfera humana, dentre as provas que repetirá, naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia, porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele através do fenômeno a que podemos chamar circunstâncias reflexas, dando aso a recônditos desequilíbrios emocionais que o situarão logicamente em contato com as forças desequilibradas que se lhe ajustam ao temporário modo de ser. Quer dizer, vai ser tentado outra vez ao suicídio porque a lei divina é má? Não, é porque ele que criou aquelas condições as quais tem que destruir para livrar-se delas e não destruir a si mesmo. Mas Sanzio prossegue: se esse homem, o suicida da vida anterior, não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade, do estudo, fraternidade e estudo, hein? De modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio de novo, porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. Bom, como é que uma pessoa nestas condições de ex-suicida e que vai passar pelas mesmas provações ou provações semelhantes às que levaram aquele crime, né, que praticou contra si mesmo em vidas anteriores, pode reforçar seu caráter a ponto de não suicidar-se outra vez? Está aqui, ó. Pela prática da fraternidade e do estudo. Fraternidade como? A se preocupar-se mais com a felicidade dos outros. Deixe de viver concentrado em si mesmo ou centrada em si mesma. A caridade faz um bem a quem a pratica e nos fortalece a vencer todos os males, porque o Cristo diz que a cada um será dado de acordo com as obras de cada um. Realizemos boas obras em favor dos nossos semelhantes e Jesus há de cuidar para que não caiamos outra vez e mais outra vez os mesmos crimes. Bom, mas vamos prosseguir ainda aqui. André Luiz relatando: o esclarecimento era valioso e por essa razão interroguei com a curiosidade respeitosa do aluno interessado em aprender. Ministro Sanzio, e como pode a criatura habilitar-se devidamente para resgatar o preço da sua libertação? Bem, a pergunta é essa, ministro Sanzio, e como pode a criatura habilitar-se devidamente para resgatar o preço da sua libertação? É o que nós veremos, a resposta, não dá mais tempo hoje, né? No próximo programa.